Boa noite, 56, contato radar, suba ao nível 390 no perfil da saída PUCA. 390 no perfil da PUCA, 186. Patango Lima Kilo Zulu, controle Salvador. Go ahead, Lima Kilo Zulu. Patango Lima Kilo Zulu, descend 2000 feet, KN81011, clear the ILS, final report established. Now to 2000 feet, 1011, we report to establish on the ILS, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu. Para o 45, aguarde, temos uma aeronave da Webjet, Boeing, iniciando o pushback. Aguarde mais um minuto para ingresso. Positivo, aguardando o Mike Foxtrot off. Pergunta 15 milhas, com 15 minutos, 30 milhas. Uma hora que a economia 2% da banda, 17 na banda, transmitindo 2000. Ingresse via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sua Juliette. Gente, aguarde contato radar, hotel Lima Tango, reporte 20 milhas de Salvador. Papatango, hotel Lima Tango, acione 0153. 0153, hotel Lima Tango. Confirma o tipo do equipamento? Alfa Serra 50. Papatango, hotel Lima Tango, POB? Não sei, papai. E tenho uma hora de autonomia. Sente, grato. Mike Foxtrot e Oscar, ingresse na Lima, Mike, Quebec, reporte para o cruzamento, pista 17. Lima, Mike, na Quebec, chamado para o cruzamento 17, Mike Foxtrot. Com 1856, chame o centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 2685, Qual é o 131, 3 zona. 7, táxi à direita via Índia Alfa até o ponto de espera, pista 10, ajuste 10111, torre 118, decimal 6, um bom voo, uma boa viagem. 7, torre 118, ponto de espera da 10, obrigado, até a volta, 6721. O voo no 612, observe o Boeing da Webjet livrando o pátio 1 no setor, após o mesmo ingresso Juliette, portão 5. Juliette, pelo 5, voo no 610. Autorizado, aliás, decolar 10, vento 1, 70 graus, 3 nós. Do Salvador de Gabriel da Vapá, centro da IEC. Patango Índia Delta Papá, acione código 0132. Acionar 0132. Índia Delta Papá, chegada Bonf, reporte ponto ideal de descida. Índia Delta Papá. Papá, olha a verificação do nosso equipamento, qual que tudo que a zona recebe? Recebo nível 050, Índia Delta Papá. Ok, vamos no ideal de descida. 720, decolo 52, controle 19, decimal 35. 9350, meia 720, tá lá. Matango, hotel e Matango, voando na proa da rotatória. Após passar a área proibida, desça para 15000 pés. 1-0-0, tá? 1000 pés? Afirmou, Matango. Alimatango. Alimatango. Salvador, boa noite, F760, 20, cruza 2310, autoriza direto o Blaze. 96720, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, perfil da saída da EL, aguarde coordenação com Centro Recife. Ok, gente, podemos então ir direto na curva direto da EL? 6720 está autorizado direto da EL. Okay, obrigado. Lima Kilo Zulu established on the ILS, we have the runway in sight. Lima Kilo Zulu contacted tower 118.6. We call tower 118.60, Lima Kilo Zulu. Torre Salvador de Papa Tava, Lima Kilo Zulu, estabilizado na LF da 10. Zulu vai pousar no 0 ou 7? 1 a 0, prossegue. Então está autorizado, pouso pista no 0, vento 1 no 7 0, grau 5, nós chega o trem. Positivo, passou e travou, tem nível de pouso no 0, ali, Maquilo Zulu. Tango Hotel Lima Tango, está autorizado 1000 pés para da rotatória, ajuste no 0 no 1. 0 no 1, 1000 pés, poste visual com campo ou na rotatória, Hotel Lima Tango. Rotatória, Hotel Lima Tango. Ground 9002, gate 11, for pushback and start up. 9002, clear to push and start up, report red for taxi. Taxi clear for pushback and start up, report for taxi 9002. Cinco, quatro, um, cinco, 8 milhas nordeste da posição coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus, 120.1. Ilhéus approach 1-2-0-5-4-1-5, good night. Gol 1601, aguarde o nível 360, Galeão, previsto saída da Elbless. 360 da Elbless, aguardando o 1601. Da Pro de Bosco, 3 milhas. Edson irá efetuar pouso na pista 10 ou na 17? Assim que eu tenho referência visual, a gente tem intenção de ir para 17. Controle Gol no 602, boa noite, quem está aí? Gol no 602, identifique a chegada em Amari, desça para o nível 050. Identificou, desce para 050, chegada Amari, Gol no 602. Índia Delta Papá, aceita a vetoração para a final da 1-7. Final da 1-7, positivo. Lagoa 165 para final da 17, Índia Delta Papai, informe visual para mudança de regra, desça para 3 mil pés, ajuste no 011. De 11, 3 mil pés, já pode dar visual para potenciar. Lima Tango, chame a torre 198.6, bom pouso. Ah, tô atrás, por favor. Objeto 6720, chame o Centro Recife 1288 e alterna 13325. Está autorizada a aproximação, cabeceiro 7 mais 4, informe no solo. O vento 1160 graus, 3 nós estando. Autorizado Galeão, nível 340, via Peso 14 até a posição Toquim, após a Ter Alfa 317. Decola da pista 10, saída da El, transição Blast, primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5525. Sente autorizado nível 340 para Galeão, Peso 14 até Toquim. Após Upper Alpha 317 da El Blast, com curva direita, 193 é o controle, 935 controle de 5525 transponder, vou 601. Foro 601, correto, chame quando pronto, portão 3. Tomarei, obrigado. Salvador Ground 10802, started at 126, people on board, endurance 2 hours, 15 minutes, alternating Campinas, taxi instructions. Fica 201, desça para 1.506, aguarde transferência para a torre. Desça, aguarde transferência para a torre, e dedé da papá. Tower 118.60, QNH 10111.8002. Correct. Salvador, boa noite, aqui é o Abjet 6708, transfere passando 150 para 110, na proa de Amato. Abjet 6708, boa noite, identifique, chegada a mão, desça para o nível 050. 050 para Abjet 6708. O voo 1602 está autorizado ao final, e ele tem um glide, desça para 2000, ajuste 1011, informe localizador. Descendo para 2000, no 0 no 1, no ajuste, autorizado, ILS tem base por uma localizador, voo no 602. Afinado, pode 4, retorne na fama. Gente, fome no solo. Então, sente seu solo aos 04, livre corte de frequência, então. Prato. Dia Delta Papá, reporte trem checado, final pista 17. Trem Papá e travado, 17, Papá. Sim, Papá, então livre pouso, pista 17, o vento de 1,60 graus com 3 nós. Papá. 97, gente, na informação, criança, autorização, São Paulo, Guarulhos. 3897. Aguarde Guarulhos, nível 240. Informação em curso agora é Azul. Aguarde autorização. Knowledge clear to line up and pick up runway 10, sign 002. cópia. Pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Eutorisk 50. Decola da pista 10, saída da transição Diné. Primeira curva direita, controle 119.35. O código é o 5527. Tá, 3897, correto, chame quando pronto, portão 2. Portarau, 3897. Portarau, 02, estabilizado, final ILS, localizador. 1602, reporte 3, checado, final 0. Tá baixado e travado, vou no 602. Contact now 109.35. 1935, thank you, good night. Seu solo 07, Papá. Sim, Papá, seu solo 07, qual pátio? Pátio Cubo. Ok, tá livre à direita, o estacionamento é livre. Papá. Pista 10, vento 1,70 graus, 3 nós. Livre pouso 10, quando 602. Ligou o meu trabalho. Chega, papai, presença livre. Como é o trabalho? Drone Salvador, TAM 3560, boa noite, tenha Yankee. Boa noite, TAM 3560, identifique, chegada AMAN, desça para o nível 050. 050, na AMAN 3560. 8002, suba restrito nível 300. Restrito 300, 8002 até. 76708, complete a redução para aproximação, chame a torre 198, decimal 6, bom pouso. 198, meio, chamará, obrigado, bom trabalho. Dois Salvador, WebJet 7708, no localizador. Boa noite, Gol no 273, identifique, chegada bom, fideça para o nível 040. 040 na BOMF, Gol 273, a extensão é RNAV da Delta. Gente, após BOMF, será autorizado o Serra Victor 367. É, 380 Brasília, aguardo coordenação, informação é azul ou saída prevista é Golio Fito. É, Gol no 602, boa noite. Gol no 602, boa noite, ingresse na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 602. Boa noite, check 3, repouso, vento 170 graus, 4 nós. TAM 3897, aguarde 2 minutos para push e acionamento. Aguarde TAM 3897. Autorizado Brasília, nível 380, via Pesulu 17, pista 10, saída Gol e transição Ofita, primeira curva direita, controle 119 decimal 35, o código transponder 5542. Autorizado 380, Pesulu 17, calculando a 10, Gol Ofita, direita 1935, 5542, Gol 9764. Gol 9764, correto, chame quando pronto, portão 5. Vai chamar. Gol 602, prossiga em frente via Alfa Juliette, portão 01, agilizando. Alfa Juliette para 01, agilizando com 602. Para o acionamento na posição, gol 764, está no portão 5. Gol 764. Posição 5, aguarde para o acionamento.